225, Paulo 926, libera direita, mantendo me escuta, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, nossa escuta. A bordo, 4 e 10, ao campo 1. Axis Hotel, através do portão 7, aguardando, observando a aeronave da Avianca, parqueada 62. Assim que ela parquear, prossegue. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame novamente o ponto 3171. Volta a aeronave da Avianca, livre ataque hotel através do 7, após a aeronave que é passando 06, assim que vai estar com a espera da 1 no andar. Chile 6225, Juliette para o portão 62. Juliette para o 62, 6225. Cruzando a linha de colapso no zero, vento calmo. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, informação Foxtrot. Rio 5973, bom dia, aciona identificação. Rua direto Duna, desça para 4.010. O ajuste no 014. Direto Duna, 0014. Para 4.000. Salvador, bom dia. Azul 5126, paciente da informação Golf, solicita autorização de tráfego para Confins, nível 360. 5126, guarde copo, prepare Arboru. Arboru no braço. Decoladas 34, controle 19-8, VR. Salvador, bom dia. 3171, da TAP, passando 21. 3171, contato radar. Suba para nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, via 3171. Controle Salvador, voo 759, bom dia. Ciente da informação. Perdeu o contrato com o tempo. Lona 759, sente, acione identificação via chegada Bonf e desça para nível de voo 050. Desce via Bonf até o 050, no 759. Suno, decola aqui, Suno 0, curva direita, transponder 5460, controle 198, o azul 5126. Azul 5126, acontecimento correto, pronto no portal 9. Ciente, azul 5126. 5973, desça para 2000 pés, o ajuste no 014 autorizado, afinal ali é fixo e responsabilizado. Reforço para estabilizar, descendo para 2000 com 1014, é o Rio 5973. Módulo 3171? Aguarde, então, 3171. Aguarde. Zona 71 não autorizado, Mótiva. Certo, Mótiva, 3, Zona 71 não autorizado, obrigado. Zona 759, reduza para 2009, desça para 3000 pés. O ajuste no 014. Reduzindo 2009, está 3000 no 014. Vamos no 059. A previsão de reparação ou a prioridade já completa a nova ordem, tá? Zona 759, a prescrição ou redução será necessária? Sim, 759. Tan 3171 no Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. E o 5973, contato final e execution é torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Bruno 759, desça para 2000 pés, autorizado, final e execution responsabilizado. 2000, bota na estabilizada, SUE 1759. Controle federal 9972. Corpo. Federal 9972, aciona identificação, desça para nível de voo 050, chegada voo médio 1. 050, voo médio 1, posso falar, Duna? Autorizado, Duna, Federal 9972. Duna 5000, 9972. Prepare a mão para barreiras, relógio de minuto, pode. Sim. Bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, eu ajusto no 014. Continue na aproximação, reporte visual com o campo. Ok, reportará visual com o campo. O campo, Rio 5973. Pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Tem chuva sobre o campo no momento, porém a pista molhada. Obrigado, livre pouso da Pouso Zero. Apoio agora aí reduzindo com 1895, 1759. Salvador, voo 1759, bom dia. Voo 1759, continue na aproximação. Guarde pista livre, o ajuste no 04. Tráfego que precede a 2 milhas da cabeceira, 145 de grau. Gente, voo 1759, guarda. Autorizado, ITAP. Federal 9970. Obrigado. Tráfego Salvador, bom dia. TAM 3153, autorização Galeão. Ciente da informação Golf. 3153, número 24, prepare a Sambo 1 para o Galeão. Sambo 1, não é isso? Sambo. Que é a Alfa November Vitor Oscar. Sambo 1, está aguardando na sua escuta. Correio Azul 5126, autorização de ataque, que está com 9 nós a bordo, autonomia de 3 horas e 51 minutos, alterna a vitória. Patrulha Índia, ponte espera, chame novamente pronto. 5126. Patrulha Índia, chama pronto, Azul 5126. Rio 5973, solo aos 47, Agiliza na última, reporte só na pista livre. Agilizando, vai livrar na última e reportar a pista livre. 5973 da Lima. Livrando na Golf, 5973. 759, ajuste no 04, pista molhada, pouso autorizado, vento calmo. Teve pouso não no 0759. Rio 5973, já me escuta, deve ser via Alfa Aquilo para o pátio 3, quando no pátio atenta ao sinalizador. Alfa Aquilo, pátio 3, atenção, sinalizador não funciona. 14. Passarelo 2221 no pronto para cópia. Afirmativo. Salvador Barreiros, 160, autorizado via rota do plano de voo. Decolagem da 10, curva de esquerda no perfil da mão, transição da TAP. 5457, transponder, controle 198. Afirmativo, autorizado, 160 para Barreiros com sanção, decolagem da curva de esquerda no perfil da TAP. 4, 5, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A subida será a Momo, transição do ataque. Seleção Trupate 3. Trupate 3. Voo 759, sou 249, mantém antes da Alfa, segue o Rio, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar, 759. Após a aeronave da Rio, já até passou. Já passou, Rio. Azul 5126, pronto para participar do 5-0. 5126, autorizado, alinhado, decolar para o 5-0, vento calmo. Autorizado, alinhado, decolar para o 5-0, azul 5126. Botão 3153 está pronto para o estacionamento no... na posição 7. Autorizado iniciar o pushback aguardando a cota, 3153. Sim, a gente vai iniciar o push aguardando na sua escuta, tá? 3153. Juliette, o voo 759. Juliette, Juliette, portão 03. Juliette, 03. Liberal 9970, desça para 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 no 014, com 2000 decolado aos 52, controle 198, sua veste. Controle 198, azul 5126, dá para controlar. É 3153, passo para a cota. Afirmativo, copia. 340 para o Galeão, via Pedro 44. Até ponto seguro após o P-November 857. Pode dar no zero, curva à direita, na serra 1, no Leda, Tóquio. 5466 transponder, controle em 198. Sente, autorizado o Galeão 340, OPZULU 44, seguro, OP Novembro 57. É, curva direita, 5466 aciona, 198 é o controle de saída, OTAN 3153. 3153, protegimento correto, pronto para o táxi. Sente, Amaral, OTAN 3153. Rio, correção, federal 9970, informa que vai seguir um Boeing 734 da companhia, a 13 milhas à sua frente com 180 de grau de speed. Autorizado, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama novamente o ponto 3153. 741 no Índia, no ponto de espera, chama, tá 3153. Federal 9970, desça para 2000 pés, autorizada. Afinal, ele é sexuí, responsabilizado. 2000 pés, está livre MCA, responsabilizado na nossa tiara. 2, logístico 04, continue a aproximação, reposto de ocupação. 14, responsabilizado na nossa tiara. Pista 1-0, vento calmo, como pista molhada. Oi, Salvador, parceria 221 no full estacionamento. Táxi 3, confirma? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia, TAN 3153, ponto de espera da 1-0, pronto. TAN 3153, mantém o ponto de espera. Mantém, 3153. Azul 5120, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, alterne 1260, Azul 5120. Federal 9970, complete final de execução, minha torre, frequência 118, decimal 95. Completa com a torre 1895, 9970, obrigado. Federal 9972, solo 58, libera direita, chame e taxi via Alfa, aquilo para o Pátio 3, mantendo minha escuta. Fique atento à terra da Passareto, mas eu não puxo no Pátio. Direito Alfa, aquilo, Pátio 3, atento ao Passareto, na... Frequência do controle Salvador, chama a torre 118, decimal 95. Vai, senhor, desculpa, controle. Né? 353, tem tráfego na sinal, agora passando no externo, mantém o ponto de cara. Mantém, 3153. Salvador, 9970, baixo externo, baixado, cercado. 9970, avistado, ajuste no 014, os autorizados, pista no zero, vento calmo. Posicionando no 0, vento calmo na 3150. 3153, visual com sideral na final? Afirmativo. Pode o tráfego olhar e manter na pista no zero. Após o sideral, pousar a gente ali e mantém na 10 o TAM 3153. Salvador, parceria do 2221, protocolo caso com PAB de 73, 5 e 10 de autonomia, ordenamos Goiânia. Parceria do 2221, no táxi autorizado, Pátio 3 no Índia, ponto de espera, chame novamente pronto, ajuste no 014. Presidente, o parceria do 2221, Pátio 3 no Índia, chamada pronto, ponto de espera daqui, será 1-0. Federal 9970, solo 01, libera direita, na minha escuta, Alfa, aquilo para o Pátio 3. Direita, Alfa, aquilo, Pátio 3. São 3597, bom dia, aciona identificação, via chegada bom, se desça para 4 mil pés. O ajuste no 014. São 3597, atualizado Bonf. Bonf direto, obrigado. Para 10432. 2221, após a rolagem do TAN, é manter o lugar. Pode continuar, aliás, manter passarinho. Salvador, bom dia, TAM 3153, decolou na sua escuta. TAM 3153, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 340. 340, extensão TAM 3153. Azul 4201, Azul 4201, aguarde cópia, preparação, voo 1. Escutação, voo 1, Azul 4201. Passaria 2221, decolado 06, controle em 119, decimal 80. Aguarde coordenação com o Centro Recife, está na 3153. Ok, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Passaredo 2221, regulando sua escuta, está na arborização. Passaredo 2221, contato radar, suba sem restrição para nível de voo no 60, saída Momo. No 60, sem restrições, Momo. Momo vai estar esperando. É, 3153 autorizado, Doppler. Doppler, muito obrigado. O Salvador é o Oceaner 6225 com a Golf Brasília 360. É 225, número 2 Copa, prepare a Arboruno. Arboruno aguardando Copa. 4201 pronto para Copa? Já estamos para Copa, então 4201. Campinas 320 autorizado, via pelo número 0. Até por base após o pelo no meio e sair conforme o rato do plano. Colagem 90, curva direita, perfilação 1, Leda, Mótima. 5505, transfone, controle 199, decimal de 0. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 320, Apresiluma 0, por base, Apresiluma 6, com 4 motos do plano. Quer colar na 10, controle da direita, então 1, Leda, Mótima. 5505, Mátia, Magoia. Certo, 4201, chove pronto na 01. Azul 4201. Passarei do 2221, autorizado VATAP. Autorizado VATAP, presente, 2221. Ah, quando puder, a senhora pode confirmar a pro de barreiras pra gente? Tem, te aguardo. Obrigado. Bolo 963, guarde para a Copa, número 2, preparação São João. É, você São João 1, Serra Alfa, Novembro, Litorosca 1. Chinene A225, copia? Pronto, Copa. Cruzado Brasília, nível de voo 380, via peso 17. Colagem na pista 10, curva direita na Arboruno, transição elétrica. 5502, transponder, controle em 198. Alterne 123, decimal 8. 251238 agora com Recife, muito obrigado e um ótimo dia. É. 502. 5502 é o transponder. Chame pronto no 612. Chamará. Jan 3597, confirma sua razão de descida? 1200 pés. Salvador, bom dia, Ocean 6211, confirmação Golf, nossa posição é 05, por gentileza coordenar Galeão 360. Frente número 2, Pecó, prepare a São 1. São 1, número 2, aguarda. Autorizado, chame táxi. Autorizado, do 4201. Desça para 2.000 pés, o ajuste 9014, autorizado, afinal aliança sua, está estabilizado. 2014, tem nível elétrico 6, chama estável, TAN 3597, podemos então dar presente o Arduino? TAN 3597, aguarde, após o cruzamento, trata nessa posição de 11 horas, 12 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 060 em subida, o Alfa Tango 72 será autorizado. Ok, contato visual com o tráfego já 700 pés acima da nossa aeronave, muito obrigado. Entre 597, tráfego superado, autorizado, direto Duna, reporte estabilizado. Duna, chama estável, está no 3597. Pedro 2221, autorizado, direto Barreiras. Autorizado Barreiras, direto, parceiro 2221, grato. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Alfa Zulu 44, até Porto Seguro, após o P novembro 857, daí conforme. Colagem 90, curva direita, perfilação 1 no Leda, Doppler. 55 no 2 do transponder, controle 1 no 9, decimal 80. Para 360 para Galeão, Seguro, P novembro 857. Volta com o papo de voo, decola da pista 10, curva direita na saída Sambo 1, Leda, depois do Lu, 5 no 2 ao transponder, 98 ao controle, voo no 993. É, após Leda, Dóquilo, Delta Oscar Kilo, Lima Uniforme. Dóquilo, após Leda, voo no 993. Tiro pronto na 8. Tiro 62, 11, pronto pra qual? Ponte 6, pro Chiveco Travessa. 625, 612? Ah, escrevam. Autorizado, chame táxi. Chora. 6211, na escuta com a foto. Aerotaxi 4201, 104, a bordo Galeão, 4 horas e 10. Só o POB novamente? 104, 104. Direita ainda, ponte espera, chama novamente pronto, 4201. Direita ainda, ponte espera, chama pronto, 4201. Traffic Oceania 6225, 124, Borna. Autorizado Pátio 1 em Índia, no ponto de espera, estamos novamente pronto. Poderia confirmar a alternativa e autonomia? Alterna com físico, 3 horas 23, chamando agora o ponto de espera, 6225. 3597, complete na linha Fluxuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 3895, vai completar com a torre. Muito obrigado, Terra. Salvador, muito bom dia, 3597, seleção 09. 3597, o ajuste no 04, produto exato, pista no 0, vento no 40 graus, 79. Está molhado só a partir da segunda metade. Ok, nos observando, tem nível pouso na 10 com 10 no 4, 3597. 4201 visual com aeronave da seleção nacional? Afirma, do 4201. Pode pôr outro tráfego e aguardar de manter, pista no 0. Após o tráfego que pousa, a linha mantém pista no 0 do 4201. Salvador, teria autorização do Ocean 6211? Afirmo, tá pronto? Prossiga, por favor. Galeão 360, VP-Zulu 44. Se for seguro, após o P-9857. Lágrima no 0, curva direita, nação 1, no Leda, Doppler. 5506, transponder, controle em 098. Aguarde para o cotejamento, 6211. Oceania 6211 para o cotejamento. Ok, 6211 então, autorizado Galeão 360, saindo da 10 com curva direita, Sambo 1 no Leda Doclo, Opa Zulu 44, Porto Seguro, Opa Novembro 857. Aciona 5506, controle 198, 6211-05. Chave pronto, no função 5, 6211. Chamará. Polo 963, portão 8, autorizado, chame táxi. 35 no 7, Soros 21, direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Do 4201, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Ao alinhar, decolagem, pista no 0, do 4201. Solo Salvador, bom dia, o azul, Alpha X-Ray, papá. Siga, Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 4 no pátio principal. insiste em pré-ingresso no principal, Alfa Eco e Papá. Ok, autorizado iniciar, chamarei para ingresso, parte principal, obrigado. Quando será pronto, Romero? 2-2-5. Ali é o Mantir, Cristina 0, 6-2-5. Ali é o Mantir. No 4201, decolado 23, controle 19-8, a boa viagem. 19-8, bom dia, azul 4-2-0. 435 no 7, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 435 no 7. Para nível de voo 320. Sobe enviação, voo no 320, azul 4201. Azul 2775, solicita 10 graus à direita para evitar a formação. Azul 2775, autorizado, desvio, reporte ao término. Passará ao término. Passarei do 2221, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260, obrigado, bom dia.